fazendeiro de Mato Grosso um dia capturou o filhote de uma águia. Ele era pequenininho, pequenininho. Parecia até um pintainho. E este fazendeiro pegou aquele filhotinho de águia, tão pequeno, e colocou junto com as galinhas e os pintinhos. E o filhotinho de águia ficava junto com os pintinhos e pensava que era igual aos outros. E não passava pela sua ideia a importância da sua origem. O fazendeiro achava até engraçado que aquele filhotinho de águia se comportasse como se fosse um dos pintinhos e ciscasse a terra e comesse as minhoquinhas e os insetos e andasse atrás da galinha e daquele bando de pintinhos. Que engraçado. E se passaram algumas semanas e a águia, o filhotinho de águia, foi encorpando, foi crescendo. Os franguinhos também estavam crescendo. O filhote de águia, agora um pouquinho maior, nem imaginava que era uma águia e continuava ali no galinheiro. Mas numa tarde, de repente numa tarde, uma águia real, com as asas abertas, estava sobrevoando aquele galinheiro. Evidentemente que para caçar, para se alimentar com os pintinhos, com a galinha, com os franguinhos. Mas a águia real de lá de cima viu o filhote de águia, e era o seu filhote. Você sabe que uma águia enxerga muito bem. E de lá de cima das alturas, a águia real deu um grito estridente, um piado estridente, mas foi tão forte, que o filhotinho de águia ouviu e olhou para cima, e vendo a águia real voando, o seu instinto lhe deu a ideia de abrir também as suas asas. E aquele filhote de águia, que nunca havia voado, correu, saltou e voou, e foi subindo as alturas até encontrar com a águia real. E ali ficou voando nas nuvens e nas alturas. Você que está me escutando agora, você está no meio de um povo que está acostumado a ciscar a terra, que está acostumado à vida do mundo. Mas você não é do mundo. Nem passa pela tua cabeça a tua origem real, a tua importância. mas de alguma maneira você está ouvindo este pregador. E é como se a minha voz fosse o grito estridente daquela águia. E você parou para ouvir. E você começou a ouvir e algo foi se modificando dentro de você. Você está começando a olhar para as alturas. Mas ouça bem. Eu não sou a águia real. A águia real é o Senhor Jesus. Eu só estou te despertando, porque um dia, diz o Evangelho, o mesmo Senhor Jesus descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E quando Ele tocar a trombeta, e quando Ele der o seu alarido, e quando Ele clamar com voz de arcanjo, você vai olhar para cima. E no momento, num abrir e piscar de olhos, você vai ser transformado e arrebatado, arrebatada, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estará para sempre com o Senhor.